Eu sei, tá doendo. Falta fé e forças pra continuar. Quantas vezes se trancou no quarto pra chorar? E o meu silêncio foi tudo que ouviu. Mas eu não fechei os olhos pra você. Eu não vou te provar além do seu limite. Se eu estou te testando, eu te dou estrutura pra vencer. Fique sabendo que você não vai morrer. Estou cuidando de tudo, é só questão de tempo. Você só vê o hoje, não consegue ver o que eu estou fazendo. Já tenho o amanhã preparado pra você. Eu cuido de tudo.